Pra que me leva tão a sério? Quero guerras que finem sexo. Doida varrida, louca de pedra. Grita, me esquece, me liga, baby. Casa com outra, sei se merece. Mas pensando bem, volta pra mim. Desculpe o Alê, perdi a cabeça. Foi sem querer, sem pensar, me fudi. Atravessa a cidade, que satana essa merda. Liga dizendo que adiou nosso fim. Liga dizendo que adiou nosso fim.